Hoje é dia 10 de agosto e foi escolhido para nós falarmos aqui sobre 19 anos de fundação desta casa, a Divina Luz, né? Que tem o estatuto fundado dia 5 de agosto, né? De 92. Então, há 19 anos, né, essa casa está cumprindo uma função importante dentro da comunidade, através, claro, das pessoas que trabalham aqui, através de todos vocês também. Por que nós até escolhemos e abrimos espaço para falar sobre esse tema? Porque podemos ver a importância que ela tem, não só para as pessoas que vêm à Casa Espírita, né? Porque isso também, com certeza, é importante, né? Mas também a importância que tem para aqueles que se dispõem a trabalhar numa casa espírita, né? E por aqui já passaram muitos colegas, né? Assim como aqueles que participam dos cursos, do aprofundamento, etc, etc. Uma vez nós tínhamos uma visão, me parece eu, né? De que o trabalho da caridade, o trabalho nas instituições, nas igrejas, seja lá no grupo de liturgia, seja lá nas comunidades, né? Era uma coisa, nós tínhamos um lado da visão, né? Que nós estávamos fazendo algo importante e nos achávamos importantes porque estávamos fazendo, né, aquelas coisas lá, né? Para a comunidade, né? E não víamos o outro lado. Que me parece eu que durante esses 19 anos que a gente vem trabalhando aqui na Casa Espírita, né, a gente teve a possibilidade de perceber que não existe ninguém que faça algo de bom para alguém sem ter esse outro alguém que aceite e que necessite dessa ajuda. Não é verdade? Como você vai ajudar alguém se esse alguém nem quer que tu ajude? Você nem existe. Então essa visão que a doutrina espírita vem nos mostrar, ela realmente abre um outro leque, que ninguém deve se achar tão importante por poder ajudar, né? E deve sim estar também grato por ter essa oportunidade de ajudar. Então essa nova visão que acredito dentro desse período aqui a gente aprendeu e a gente vem colocando dentro das palestras aqui. E é esta consciência que nós temos que ter. Porque se nós não tivermos esse tipo de consciência, como é que será o nosso tipo de caridade? Não é verdade? Então a Casa Divina Luz surgiu de um grupo de pessoas que começaram a ter contatos com o plano espiritual, através dos estudos, mais efetivamente, mas também, depois que começaram a se reunir, contato com o mentor dessa casa, que foi o Frei Eugênio, né? E ainda é o mentor, né? Que começou a se manifestar através de uma médium, não se identificando, e dizendo que estaria sendo organizada a fundação de uma casa espírita em Flores da Cunha. E, inclusive, com o tempo depois, ele que indicou o nome da Casa Espírita, por isso que o nome dela é Divina Luz. Na verdade, fazia parte de um plano organizacional da espiritualidade, de toda a serra aqui, né, uma linha de casas, vamos dizer assim, que todas elas têm o segundo nome Luz. Caxias tem... esqueci agora. Portal da Luz, tinha umas outras, uma outra casa que eu não lembro, que era Divina Luz, Antônio Prado era Caminhos da Luz, e ia seguindo assim, outras cidades que a gente não foi verificar mais a fundo, mas nós tínhamos essa informação, então, que era toda uma linha de casas, né? Infelizmente, no caso de Antônio Prado, não andou a casa, né? E depois, agora, depois que a gente foi para lá, né, então, faz 3 anos que já funciona a Raio de Luz. Que também a gente teve essa inspiração de seguir por essa linha, né? Até porque a vinculação com a Divina Luz aqui também era grande, né? Mas, no começo, as coisas eram bem complicadas, porque se formava um grupo de estudos, pegava uma experiência aqui, uma informação lá, e foi se tateando, né, dentro da organização que iniciou lá no porão ali onde era, onde é ainda a casa do Vladimir Smidl, né, do lado do ginásio São Rafael, ali, ali na Maria da Conte. Ali é que começou e ficamos lá décadas, né, e estamos aqui agora há uns em torno de 10 anos, acredito já, que a gente tem essa nova sede aqui, né? Então, o importante na doutrina espírita é essa coisa, né, de que não existe uma organização que alguém vem determinar quando você vai começar a organizar uma entidade e vai começar a trabalhar com a entidade. Não existe essa autoridade. Existe o livro dos Espíritos, que a gente se baseia, o livro do Evangelho Segundo o Espiritismo, e o livro dos Médiuns, onde o livro dos Médiuns tem os estatutos de uma organização de uma casa espírita. E é por aí que se começou esse grupo se formar e se organizar, né, através de informações. Hoje, a casa, por exemplo, a Divina Luz, ela não é federada, ou seja, ligada dentro da ordem da Federação Estadual Espírita ou Federação Nacional Espírita, a FEB, né? Ou que é a organização nacional, nem a estadual e nem a UME de Caxias do Sul. Tem um pessoal que vem aqui fazer palestras, tem relações boas e tal, mas preferiu manter a entidade com uma estrutura própria, né? Porque, às vezes, dentro dessas entidades tem alguns tipos de trabalhos que eles não admitem e a gente não aceita isso. Exemplo, nós temos aqui, tem uma sala aqui que nós fazemos a energização de pirâmide. A energia das pirâmides é um conhecimento que não é de agora, é um conhecimento milenar que vem lá, né? Tanto é que os faraós construíram as suas tumbas, né, em pirâmides, além de outras construções das pirâmides, exatamente naquilo, porque conheciam já a ciência, né, da concentração de energia. E o Ademir, né, que é curioso, né, por isso que também se meteu à organização da casa, né, fazia testes com a pirâmide, botava lá, organizava a pirâmide, botava lá um pedaço de carne e para ver que ela não apodrecia, plantava uma semente lá de um feijão fora da pirâmide, dentro da pirâmide, aquele que crescia mais rápido, para se comprovar que realmente funcionava a coisa, né? E a gente adotou esse tipo de trabalho aí, né, que o pessoal chega lá, mas o kardecismo não admite, né? Porque Kardec não escreveu nada sobre isso. Ele não disse que não podia, ele não escreveu nada sobre isso. Então as pessoas às vezes acabam, né, não querendo isso. E a gente optou por ter uma certa liberdade. Não ficar também, né, viajando na maionese, como a gente diz, né? Achar que tudo é maravilha, que todas as comunicações dos espíritos são verdadeiras, tem gente que está esperando as naves astrais, também não é por aí, né? Então tem que ter certos critérios nos trabalhos da casa espírita, tem que ter seriedade e responsabilidade, mas também não precisamos, né, ser tão rígido. Por exemplo, todo aquele trabalho que nós trabalhamos com essências aqui, que nós distribuímos, a maioria das casas espíritas tem medo, né, que os médicos possam entrar com alguma coisa, né? Embora isso aqui tenha, a gente tem um químico responsável e tudo, né? Então a gente tem liberado isso. Aliás, graças a Deus, isso também está abrindo um espaço enorme. Hoje os postos de saúde já de várias cidades já estão distribuindo essências, né? Porque aí é uma medicina popular, né, que já está amadurecendo, inclusive médicos, né, avalizando isso, controlando isso, né? Claro que tem que ser com critério, com estudo, né? Não é qualquer coisa, porque aí senão também nós vamos descambar para um problema sério, né? Mas são esses tipos de trabalhos que acabou a gente optando para manter a Casa Espírita desvinculada das federações em si. E a gente tem então aí liberdade até para isso. Acredito que com responsabilidade também, né, que a gente está aqui trabalhando nesse sentido. E aí os grupos vêm se formando, né? Uns vão saindo, outros vão entrando e os outros vão ficando, como a gente que está aqui, né? Há esses 19 anos atuando aqui, e já tem então outra função também lá em Antônio Prado, que é a Casa Raio de Luz, né? Mas é importante destacar que todos esses trabalhos podem ser feitos por qualquer um de nós. Não é nenhum ser privilegiado que pode trabalhar numa casa espírita. Não é nenhum ser. Né? Ah, muitos perguntam, mas tu é médium? Depende do que tu quer dizer. Não, tu incorpora, tu enxerga os espíritos, tu ouve os espíritos. Não, mas tu não é médium então? Se nós vamos estudar o que é a mediunidade, não precisa ser fenomênico. A mediunidade intuitiva, você pensa que é você que está falando. E, na verdade, você está sendo inspirado pelos espíritos. E todos nós temos mediunidade. Então, não temos que estar fantasiando e nem se coroando, né? Quando a gente enxerga um espírito, quando a gente ouve um espírito, né? Eu percebo os espíritos quando se aproximam de mim e não dou bola. Eu vou ficar dando importância para quê? Né? Acho que a gente tem que se cuidar dos pensamentos e dos sentimentos quando que a gente muitas vezes incorpora, né, aqueles espíritos bem avançados, né, que querem sufocar os outros, né, com palavras, com gestos, e aí a gente acha que é tudo bem. Aí que a gente tem que se cuidar. Agora, quando vem inspirações boas, por que que a gente tem que estar preocupado? Não é verdade? Então nós temos que estar conscientes disso. E isto só a maturidade do estudo e das verificações, dos exercícios, é que a gente vai aprendendo. E é isso que nós procuramos passar dentro da casa espírita. Por isso que as estruturas também da nossa casa, a base é o Evangelho. Inclusive nós dizemos isso para as pessoas, né? Às vezes as pessoas não têm muito contato com a questão espírita, você vai numa casa, como é que você vai saber se lá é uma casa séria ou se não é? Tem estudo do Evangelho? Não tem? Cuidado. Tem o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que nem se faz aqui, né, que é a moralidade, o perdão, a compreensão, o respeito? Tem? Beleza. Pode ir tranquilo que é por aí. Porque qualquer coisa está lá no Evangelho. Ó, isso aqui não está no Evangelho que eu estou falando aí. Entende? Agora, não tem estudo do Evangelho, que é o que nos liberta das obsessões, dos nossos problemas, das dores, das doenças, etc, etc, é o Evangelho. O restante são pontos de apoio que tem que se basear, se sustentar em cima do Evangelho. Então, a base da doutrina espírita tem que ser evangélica, né? Porque aí, claro, pessoas racionais não vão se convencer só com a parte religiosa. Nem eu me convenci. Eu tive que ir para o estudo da ciência, né, da filosofia. Mas automaticamente você chega lá no Evangelho, e que você quer ver que é a base de tudo isso. Então nós temos que ter isto como base. Buscar as outras coisas para nos convencer, porque aí nós formamos uma fé sólida, mas termos a base no Evangelho. Então isso vocês podem dizer, inclusive, para as outras pessoas, né? Quando às vezes diz outras cidades, ah, tem uma casa lá, mas será que aí tem o estudo do Evangelho sobre o Espiritismo lá naquela casa? Tem? Beleza, então. Sem problema nenhum. Não tem? Cuidado. Cuidado. Porque não tem casa espírita que não tenha estudo do Evangelho. Não pode ter. Porque é a base da nossa transformação. É? Aí nós ficamos preocupados, ir para a sessão de uma casa espírita, tirar os espíritos negativos, não sei o quê, não sei o quê. O que adianta você tirar os espíritos numa câmara de trabalho de uma casa espírita, se tu saiu ali de fora, tu continuou o mesmo e atraiu mais dois ou três ou quatro? Não é verdade? E se vocês não sabem, sabe quantas vezes os espíritos dão chance para nós? Sem a gente se realmente mudar? Sabem quantas vezes? Já falei aqui ou não? Três. Três vezes. Lá eu, que não me dizia um amigo meu, não, eu vou lá na casa espírita quando estou bastante carregado, sabe? Eu vou lá, né? Eu vou para tomar uns passes lá, me sinto bem, me sinto ótimo. Beleza, uma vez. Aí tu ouve o evangelho, tu vê que tu tem que ter transformação, perdão, provas, testemunhos. Beleza, tu não quer saber. Beleza, foi. Depois se apertou de novo, vem de novo. Segunda chance. Tu ouve o evangelho, taratatá, tudo, né? Foi de novo. Terceira e última chance. Certo? Porque eles enxergam mais do que a gente imagina. Nós não podemos ir para uma casa espírita só para querer resolver o nosso problema e tchau. Você não tem transformação nenhuma. Qual é o objetivo da vida? Você acha que a tua vida vai ficar uma maravilha porque você foi para a casa espírita uma vez, duas, um mês, tomou uns passes? Não é esse o objetivo da doutrina espírita. Terceira e última chance. Não fez? Vem para a casa espírita, já faz um cordão de isolamento, tu sai com o teu espírito como tu veio antes. E aí, anda com a tua vida. Quando tu vai ver que realmente apertou, aí tu vai chegar à conclusão que tem que mudar. Porque esse é o objetivo da vida. Não é nenhuma ingratidão. E os pais que educam seus filhos também o fazem assim. Claro que de acordo com a idade que eles têm. Mas também o fazem assim. Porque se você dá uma coisa para o seu filho, ele joga fora, queima. Dá a segunda, joga fora e queima. Você vai ficar dando a vida inteira? Só se você for um pai bobão. Não um pai sábio e inteligente que quer educar bem o seu filho, não é verdade? Então, os espíritos fazem a mesma coisa com nós.